conseguir a ideia, e a ideia é forte. Com os mano, realidade cruel e face da morte. Aí, aliado G, cola na grade. Eu agradeço pela oportunidade. Eu vou chegando na humildade. Eu quero ver você ouvir e tentar entender o que eu tenho pra transmitir. Aqui é aliado G. Mano, Ed, pode crer que ninguém brinca com a sorte. A banca é forte, face da morte. Já que me deram o microfone, então eu vou falar em nome de quem não tem sobrenome. Nem berço, só o terço. Nem sei se eu mereço, mas recebi um dom e não tem preço. Já que eu não tenho trava na fala, então eu vou mandar ideia tão forte quanto a tropa de choque. Ratatá, pra cá e pra lá, fuzileiro da rima, eu vou jogar pra cima. Palavras afiadas cortam mais do que navalha, faz mais lombo do que bala. De Magnum 44 nas passeatas, nos atos de protesto, o meu som no manifesto, contesto a poder aqui tá aí. Foda-se FM, tô ligeiro, ativo. Eu quero orçamento participativo, levado pelo som no tom dessa canção. Eu vou fazer campanha pela legalização do arroz com feijão, da reintegração do ex-detento. Lamento pela situação precária, falta política agrária, solução pra superpopulação causada pela evasão rural. E tal, que tal se o Congresso Nacional, o presidente, o Senado acabassem com a peste? O descaso total caçala a região Nordeste. O Brasil é abençoado, de fato. Não vejo maremotos, furacões ou terremotos. Temos matas, lindas praias, belas ilhas. Mas pra compensar isso tudo, maluco, temos Brasília. Vou seguir. Gravata. Não, eu não entendo porque pode ser assim. Já foram tantas provas de patifaria sem fim. E ninguém age, não, ninguém reage. Então, pra onde correr se quem nos governa é um ladrão? Povo reclama, polícia joga bomba. Diz que é efeito moral, mas cadê a moral se o governo é uma zona, porra? Assim não, maluco, tá tudo errado, mano. Esses viados querem jogar nosso povo no ralo. Eu falo, não me calo, ainda digo mais. Se queremos mudança, temos que correr atrás. A ideia é forte, sim, mas aí não se liga. De nada adianta se não seguir a rima. De maneira clara, inteligente, objetiva. Se ficar a mexer desses patifes, sua vida está perdida. Aliado G, mano, Ed, Easy, sangue bom, G. Flagrante na moral, mandando ideia pra vocês. Assunto sério, bom de se ouvir. Cola na grade, ladrão, que é ideia forte. Passaporte à falência, um incentivo pro povo da favela. Descaso, desenforme. leste ao oeste, do sul ao norte. Flagrante mais um brasileiro, é só ideia forte. Hulk, Hulk, só insegui. Se liga aí, só ideia forte. Hulk, Hulk, vou seguir. Se liga aí, só ideia forte. Hulk, Hulk, só insegui. Se liga aí, só ideia forte. Hulk, Hulk, vou seguir. Se liga aí, só ideia forte. Só ideia forte. Pois é, pra gente encerrar aqui, sei lá, acho que da minha parte, eu acho que cada um no seu, não é não? Eu sei que de repente os resultados disso não podem não ser imediatos, mas eu tenho certeza que o que a gente tá fazendo hoje e vem fazendo já há um tempo vai se refletir nessa molecadinha que tá pintando agora aí, que tá ouvindo a gente, tá ouvindo o seu som, certo? Mais adiante. Ou seja, passar aquela ideia de que humildade, maluco, mas pode sem servidão, ser. Com personalidade, certo? Firmeza, Easy. Valeu, Nunu. Aí, rapaziada, continue seguindo a rima de maneira clara, inteligente e objetiva. E Eric, meu filho, aposto em você.